Salvador, Landjet 6749, pushback e acionamento 2. Autorizado no 2, chame táxi 6749, o altímetro no 017. Autorizado, chame táxi 6749. Torre Salvador, muito bom dia. Web 5717, frente do hotel para Copa Galeão. Web 5717, bom dia. Está autorizado para o Galeão, nível de voo 340, pela Aper Zulu 10 até ESMAP, após segue conforme a rota do plano. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da El, em seguida direto para as posições Leda e Bride. O transponder é 5032 e o controle em 1.20.8, corteja. Então, para o Galeão, nível 340, decola da 1.0 com curva direita. Tael, Leta, Bridge, Perzulu, 1.0 até Smart. 5032, 208, controle. 5797. 5797, correto, chama para o acionamento. Camarada. Aguarde um instante para puxa acionamento 5890. Para o táxi, objeto 6749, tá com 42 a bordo, 4 horas com fins. É 42 a bordo ou 142? 142. Ok, 142, tá livre o táxi à direita, chama no ponto de espera para a decolagem, web 6749. Autorizado, táxi direita, chama no ponto de espera, web 6749. Web 5890, a nave da companhia iniciando o táxi a sua cauda, coordene com a equipe de solo, assim que liberado, está autorizado seu push, chama para o táxi. O objeto 6749, próximo ponto de espera da 10, pronto. 6749, está autorizada a linha de decolada 10, vento é 130 graus, uma dezena de nós. Autorizado, web 6749. Eco Lima, bom dia, 380 para Uberlândia, é isso? É, qual o pátio que se encontra, a pista que utilizam? Ok, aguarde só um instantinho para decolar, para a cópia, o Vitor Eco Lima. Vai iniciando da pista 10, 6749. Sente autorizado, 6749. Salvador, bom dia, para pushback, a sala meta objeto 5797, posição 10. Autorizado, chame táxi, 5797. Camarão, obrigado. Web 6749, decolou 05, controle em 120.8, bom dia. 208, obrigado, bom dia, senhor. Para o meu Vitor Eco Lima na escuta, para a cópia. Para o meu Vitor Eco Lima, autorizado para Uberlândia, nível de voo 380. A rota é Vitória da Conquista, após direto Forte, após direto Temite, após segue conforme a rota do plano. Decola da 10 com curva direita, inicialmente na subida Arbor, seguida direto para a Vitória da Conquista. O transponder é 5575 e o controle em 120.8, quanto é? Neto, Victor Eco Lima, tá, chame para acionamento. Já tá pronto para acionamento? Autorizado, que negar no 097, chame para o táxi. F58-901-112-3:40, Guarulhos. Livre o táxi à direita, chama no ponto de espera para a decolagem, o Web 5890. Ponto de espera. 5890, está autorizado a linha decolada 10, o vento é 120 graus com 8 nós. Autorizado, a linha decolou, é 5890. Subjet 5797 com 142 a bordo, autonomia 0330, alternando com fins. Livre, pátio 1, Índia e Alfa. Chame no ponto de espera para a decolagem, Web 5717. Pátio 1, Índia e Alfa, chama no ponto de espera 5797. Ação de identificação, autorizado chegada Mari, vou direto ETAP, desça para 2000 pés, estou tímido no 097, informe no curso localizador. 2000 pés, ETAP, informarei no curso do localizador, isso é 9970. Controle de Salvador, bom dia, Web 5890. 5890, a frente responde 5033. Opa, desculpa, 5033. Desculpa. 90 da Objet, contato radar Super nível 340, perfil da El. Ok, gente, eu fui 5890. Direita da El, negativa. Direita da El. Ok, obrigado, irmão, valeu. livre o táxi, chama para ingresso na 17. Torre 5717, próximo ao ponto de espera da 1-0. Fab 5717, autorizada a decolagem da 1-0, vento é 1-0-0 graus com meia dúzia de nós. 1-0-0 com meia dúzia, decolagem autorizada, 5717. Victor Eco Lima, está autorizado ingresso na 1-7, taxi sobre a pista, após reporte livrando na 35. Continua passando em 180, chama agora o centro restrito, frequência 1251, não tem 3325, boa viagem. 251-3325, web 67, contra 9, obrigado, bom trabalho, senhor. Web 5717 decolou aos 1-4, controle em 1-20.8. Até um bom voo e um bom dia. 208, muito obrigado, bom dia. 325. 1-3-3-2-5. 1-3-3-2-5. Obrigadão, parceiro. Vamos para a semana. O Vitor Eco Lima vai ingressar no pátio principal, contorná-lo após Índia e Alfa até o ponto de espera da 10. Chame quando pronto para a decolagem no ponto de espera. E Alfa até o ponto de espera 1-0, tranquilo. Obrigado. Segurando a 35, vindo tranquilo. Gente. Bom dia, Whisky Juliet Fox. Bom dia, prossiga, Whisky Juliet Fox. Encontra-se na pátio 3, solicitando reboque para a posição 5 do pátio 1. Autorizado, reporte para ingresso no pátio principal, Whisky Juliet Fox. Fox, bora parar. Que está fazendo a revisão na 10, solicito que libere na cabeceira 10 para retornar para 28, confirma. Rio 5972. Completa aproximação, chame 2386, bom pouso. 2386, obrigado. Vitor Eco Lima está ultrapassando o ponto de espera, está pronto para a decolagem, confirma? Pronto para a decolagem, Vitor Eco Lima. Decola imediato? Imediato, Vitor Eco Lima. Autorizado, né? Decolar sem parada, imediato, o vento é 130 graus, 5 nós. Autorizado, né? Decolar sem parada, Vitor Eco Lima. Bom dia, é o Rio 5973, estabilizado em LS da 10, baixar trabalho. Rio 5973, complete a aproximação, guarde pista livre para o pouso. Completando, guarda pista livre. Webjet 5717, passa nível 160, chega no centro Recife, frequência 1251, no hotel 3325, boa viagem. 1251, você 25, obrigado, bom dia. O vento é 140 graus com meia dúzia de nós, o altímetro no 017.